Ah, ah, ah, ah! Vírgula Screw! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah! Vírgula Screw! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah! Vírgula Screw! Que é isso, véi? É Vírgula Screw, cheio de malandragem, sem chaveco pra botar. Como diz por aí, não vamos deixar essa peteca cair.